Cerca de 30 bandidos, então, assaltaram a fábrica da Samsung em Campinas hoje de madrugada. Olha, foi uma ação bem planejada e pra lá de ousada. Eles entraram na van que leva os funcionários para a empresa, fizeram todos reféns e assim conseguiram invadir o local sem muita dificuldade. Os criminosos invadiram uma empresa de transporte de valores em Campinas, no interior de São Paulo, e roubaram 7 milhões de reais. Na ação que foi minuciosamente planejada, a quadrilha usou armamento capaz de derrubar aviões. A fuga também foi estrategicamente planejada. Sem medo de falar o que sente, ó, nós aqui. A favela tá em peso, Hortolândia de Itajaí. Seja branco ou preto, é povo do gueto. Descalço na rua batendo bola. É mesmo, tiozão. Papá, grupo não chega aí, sangue bom. Escuta só, rapaz, que o bagulho é bom. Revolução, rap malandreado. De calça larga e bombeta. Então vai, cresce o zóio no bagulho do soto. Não paga de sorriso, aí cuzão, bomba é ovo. Os gambé já tentou atrasar a caminhada. Não adianta geral não, já virou fumaça. De sacanagem já na cara, ó. A cena do louco também já foi procurado por sequestro e roubo. Cidade alerta, mande notícia. Aí ladrão, tô firmão, dei balão na polícia. Mas peraí, hoje nós pensa diferente. O rap na veia, as quadradas é a mente. Só não pensa que nós aqui tá de chapéu, não. Presta atenção, pivete, tem muita disposição. Dois irmãos meio chapados, solto no mundão. Paz, justiça e liberdade, igualdade é missão. Tentou prender, não deu, é difícil a queda. Artigo pesado, os vasos ruim não quebra. O chão treme, as pernas amolece. Escusão, os invejosos, pede break, não amanhece não. De atitude no dedo e proceder na mente. A rua me tornou mais um sobrevivente. O chão treme, as pernas amolece. Escusão, os invejosos, pede break, não amanhece não. De atitude no dedo e proceder na mente. A rua me tornou mais um sobrevivente. Mesa moleque, tamo louco no mundão. Seguro, baca favela, formou arte. Artigo pesado, a facção. Agora vai ser difícil de derrubar quem tá em pé com atitude no dedo e proceder na mente. Aí sangue bom, vai vendo qual é. Se o tambor gira e mata trabalhador, não se assuste com mano de toca na agência bancária botando terror. É o reflexo do sistema, imposto pra favela. É bala na agulha, gatilho puxado, é corpo caído, caixão e a vela. Eu não nasci assim, mas fui abordado por esse tema. Mas um pobre refém do sistema, um favelado quebrando as algemas. Mostrando ao poder público que a história é contada a bala. Atrás da farda suja da polícia se esconde os canalha. No fio da navalha, eu tô na batalha, mais um guerreiro que não deixa falha. Represento os mano da rua e meus parceiros atrás das muralhas. É, sim. Inveja, trutão, na pura calma, meu irmão. A caminhada é cristalina, eu vou na fé, firmão. Se te incomoda o poder da rima, se achou ruim, então parte pra cima. Se acha que rap é pra catamina, então sai vazado. Se não fecha o clima, é com os bagulho desses que eu fico revoltado. Na porta de casa, ser incomodado por um idiota fardado. Despreparado, moleque fardado, cuzão arrombado. Cê é folgado na frente do meu barraco, aí não. Tentou prender, não deu, é difícil a queda. Artigo pesado, os vasos ruim não quebra. Chão treme. E as pernas amolecem. Escusão, os invejosos, pede break, não amanhece não. De atitude no dedo e proceder na mente. A rua me tornou mais um sobrevivente. O chão treme, as pernas amolecem. Escusão, os invejosos, pede break, não amanhece não. De atitude no dedo e proceder na mente. A rua me tornou mais um sobrevivente. O chão treme, as pernas amolecem. Escusão, os invejosos, pede break, não amanhece não. De atitude no dedo e proceder na mente. A rua me tornou mais um sobrevivente. O chão treme, as pernas amolecem. Escusão, os invejosos, pede break, não amanhece não. De atitude no dedo e proceder na mente. A rua me tornou mais um sobrevivente.